Então, o que acontece? Qual a característica? Vamos lá? Qual a característica desse sujeito não corpóreo, que capta os objetos dos diversos sentidos? Sendo essa uma característica comum a nós e a todos os animais. A primeira característica é justamente a capacidade de apresentar-se os objetos de modo não espacial. Está claro isso aí? Quer dizer, quando você compara mentalmente, por exemplo, a experiência do sabor amargo com a experiência da cor verde ou amarelo, você os compara de modo não local. Essa cor não está em nenhum objeto, em nenhum lugar específico. Quando você apresenta mentalmente a experiência da cor, essa experiência não está em nenhum lugar. Não é isso? Você apresenta provavelmente também a experiência do sabor amargo ou de qualquer outro sabor, essa experiência também não está em nenhum lugar. Está claro, hein? Essa experiência não tem uma posição, não tem uma localização no espaço. Dá para perceber isso, hein? Você não pode localizar num lugar do seu corpo onde está a sua recordação do sabor doce. Ela não está em nenhum lugar do corpo específico. Essa recordação não ocupa um lugar no espaço e ela não tem uma posição em um lugar. Está claro aí? Para a gente começar a entender o que é uma pessoa, então a gente tem que entender justamente quais são os tipos de presenças para um sujeito que não são presenças espaciais. Entendeu? Está claro, hein? Então, por exemplo, primeira coisa, todos os objetos do sentido, embora se apresentem de modo espacial para você, você percebe a cor dessa mesa, você percebe a cor do chão, você percebe a cor da parede, você percebe a textura, todos os objetos do sentido podem se apresentar de modo não espacial para você. Não é isso? Quando você recorda experiências anteriores, ou quando você imagina experiências possíveis. Não é assim? Quando você se recorda de uma experiência passada, essa experiência não tem um lugar. Você pode se recordar que essa experiência se deu em algum lugar, mas o mesmo você lembrar desse lugar, essa lembrança do lugar não está em lugar nenhum. Está claro, hein? A segunda coisa é que as experiências sensíveis, as lembranças, as recordações das experiências sensíveis e a imaginação de experiências, possíveis experiências futuras, gera inclinações em você. Não é isso? Ela pode gerar desejo, por exemplo. Você pode lembrar de um sabor e desejar aquele sabor de novo. Desejar o objeto em que você encontra o sabor de novo. Está claro, hein? Esse desejo também não tem uma situação espacial. Não é isso? Você pode medir em centímetros o tamanho do seu desejo? Você pode sentir a intensidade dele. Não é isso? Mas você não pode dizer, eu senti meu desejo tem 25 centímetros cúbicos. Está claro, hein? Todas as características que fazem parte de uma pessoa derivam do que se apresenta para ela de modo não espacial. Está claro, hein? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a cor que está na parede, de modo espacial, se colocar num dos objetos sensíveis, que está presente de modo espacial, ele não está presente na sua mente de modo espacial. Na mente do sujeito que capta, ele já não está presente de modo espacial. Quando você apreendeu, você percebeu a cor da parede, essa cor já não é mais espacial. A parede continua sendo espacial, mas a cor percebida já não é mais. Está claro isso aí? A percepção não é espacial. A cor é um aspecto, ela faz parte, a cor faz parte da consistência, da realidade do objeto. A cor, quando está no objeto, exatamente, é localizável espacialmente. Mas a cor, quando é captada, já não é mais. Exatamente, você leva ela para onde for. A captação se deu num sujeito não espacial. Então, aí isso não seria um caso de situação para qualquer objeto. Para qualquer outro objeto. Exatamente, para qualquer outro objeto. Estar presente na mente significa estar presente de modo não espacial. Captei qualquer coisa, tirei do espaço. Você captou qualquer coisa, você tirou do espaço, exatamente. Você capta através do sentido. Você capta através do sentido. O objeto do sentido pertence ao espaço. Uma das condições de existência do objeto do sentido é o espaço. É a espacialidade. É o tamanho, a extensão. Mas uma das condições de existência da percepção é a não espacialidade. Está claro, hein? Então, por exemplo, eu posso tirar essa tampinha dessa mesa aqui, dessa sala aqui, e colocar em outra sala. A percepção não é uma mudança desse tipo. Então, essa tampinha tinha uma presença espacial aqui, agora tem presença espacial na outra sala. Na percepção, na captação da percepção, esse ato não foi um ato de deslocamento espacial. Então, assim, eu coloquei a tampa na minha mente. Do mesmo jeito que eu coloco ela em outra sala, eu coloco ela no cesto de lixo. A ideia é percebida. Não é isso? Quer dizer, é a coisa que foi percebida, mas a coisa não entrou na sua mente como ela entra em um lugar. Está claro isso aí? Pois é, uma pessoa é um ser justamente que tem a capacidade de ter as coisas apresentadas para ele de modo não espacial. Por exemplo, agora mesmo, cada um de vocês está pensando alguma coisa, não é isso? Esse pensamento está presente para as suas mentes, não é isso? Essa presença espacial? Não é. Se a presença do pensamento na mente fosse espacial, vocês não estariam captando o pensamento. Entendeu? Do mesmo jeito, por exemplo, vocês não estão captando agora, as modificações químicas que estão acontecendo no seu cérebro. Porque essas modificações têm um fundamento espacial. Elas necessariamente são mudanças no espaço. Está claro aí? Mas o fato de perceber a informação não é uma captação justamente das reações químicas? Não é uma captação das reações químicas. Tá, no resultado dela. Não, você bem. Você está captando, por exemplo, qualquer cor da parede, é a parede. Não é um componente da sua pessoa. É um componente da parede. Não, tudo bem, eu preciso de um negativo menor. Eu capto, até transformado E a partir dessa transformação clínica que é... Aí você capta... Aí eu capto... Então o que você está dizendo? Então, você, entendi. O resultado da transformação química. Então o que você percebe não é aparelho. É uma transformação química. Se você começar a pensar assim, você vai ver que é o seguinte: não tem sentido atribuir à parede a cor dela. Você vai dizer, a cor da parede é um atributo da minha mente, mais ainda, um atributo do meu cérebro. Mas é verdade, se qualquer um de nós abrir o seu crânio agora e mostrar, exibir o seu cérebro para os outros, o cérebro não terá a cor da parede. Então, a cor, que é o objeto captado, não é um resultado, o objeto captado não é um resultado de uma transformação química. O fato simples, não, veja bem, os nossos atos de percepção são acompanhados de reações químicas. Entendeu? Veja bem, isso é como você fazer uma pesquisa. Mas imagina você está numa cidade e você faz uma pesquisa, né? Uma estatística. Você descobre que na medida em que aumentou o número de televisões na cidade, né, no período de abril de 2005 a fevereiro de 2007, as televisões da cidade, o número de televisões aumentou em 200%. E o salário médio aumentou em 120%. Aí você descobriu assim, opa, excelente, você quer que o salário aumente, você passa a aumentar a quantidade de televisões na cidade. Então, são dois fatos que simplesmente aconteceram juntos. A percepção, a modificação química no cérebro é da mesma ordem. São dois fatos que acontecem juntos. Não quer dizer que primeiro a percepção causou a reação química ou a reação química causou a percepção. Muito menos quer dizer que um é o outro. Do mesmo jeito, quando eu capto que houve um aumento no número de televisores e houve um aumento no salário, eu captei dois fatos. Um não é o outro. Eles podem estar com veja bem, existe alguma relação. Alguma relação tem. Certo? Nem que seja a relação de sincronia. No mínimo. Entendeu? Não, eles são interdependentes, ou um é dependente do outro, ou o outro é dependente do um. Não, peraí, isso de novo é colocar uma resposta. Não sei. O que eu já posso dizer com certeza é um não é o outro. São dois fatos distintos. A modificação química não é uma captação. Veja bem. Né? O que é neurociência ver? A neurociência diz o seguinte, olha. O que você observa em uma foto é assim, olha. Toda vez que você põe diante dos olhos do sujeito determinada cor, acontece alguma modificação química, ou alguma modificação elétrica, ou de temperatura, em determinada área do cérebro. Segundo experiência, quando você injeta no sujeito alguma substância, ele, por exemplo, representa mentalmente, aparece na mente dele a representação mental de cores, ou de formas, ou de sentimentos, não é isso? Aí você diz, é simples, qual a conclusão lógica? Simples, uma modificação química ocasiona ou acarreta uma percepção. Não é isso? Mentira. A representação, a primeira representação mental, por exemplo, do azul, ou de uma sensação de alegria, não é a captação de um objeto. Quando o sujeito, por exemplo, injeta uma droga nele e ele vê azuis, não tem nada azul. Não é isso? Você induziu a mente dele a representar, a ela apresentar um azul. Não é assim? Mas quando eu digo essa mesa é azul, esse azul não foi produzido na minha mente. Ele é a gama do espectro de luz que é refletida por essa mesa. Está clara a diferença? Veja bem, uma alucinação, seja ela induzida por química ou por uma série de estímulos ao cérebro, ela não é um ato de percepção tal como o ato da percepção sensorial. Ela é uma atividade mental, mas de outra espécie. Não é isso? Tá claro isso aí? Veja bem, você tem alguma ideia de com que se parece, de com que se parece uma modificação química ou física no cérebro? Você não tem, né? Você nunca viu uma modificação química no cérebro ou sentiu? Entendeu? Quer dizer, toda verificação de uma mudança no cérebro é por via indireta. Não é isso? Então, por exemplo, você põe na cabeça do jeito um capacete, uma máquina que capta delicadas variações de temperatura, delicadas variações nos campos magnéticos. E assim por diante. E aí você fala para ele, agora pensa azul. Depois pensa vermelho. Depois, resolve essa conta. Não é isso? E vai vendo o que a máquina indica. Entendeu? Agora, o que o sujeito estava fazendo, certo? Não eram modificações químicas no cérebro. Ele estava resolvendo uma conta, ou pensando azul, ou pensando uma outra coisa. Não é isso? Está claro ou não está? Essa é simples, olha. Que cor é essa parede? Não, a parede. Areia. Como é que o seu cérebro está vendo isso? Se a luz não chega nele? Exatamente. Exatamente. Tanto o olho quanto o cérebro são corpóreos. Exatamente. O sujeito que não é corpóreo, ele tem que estar só no cérebro. Só no cérebro. Inclusive, acabou de ver que ele está presente em todo o corpo. Se ele estiver presente só no cérebro, não adianta nada. Ele também não percebe qual é a cor da parede. E por exemplo, chegar uma pessoa, um daltônico. O daltônico não percebeu a cor da parede. Ele percebeu outra. O daltônico não percebeu a cor da parede. Não, percebeu. Ele viu uma cor e ele vai falar de acordo com a minha captura pela cor. Não, veja bem. Veja bem. Sabe o que acontece no direito daltônico? Existem alguns tons avermelhados que ele troca por tons esverdeados. Eu sei porque eu tinha na infância um amigo daltônico. Ele troca alguns tons esverdeados por tons avermelhados. Não é isso? Veja bem, uma característica universal de todos os daltônicos é que ele só inverte esses dois tipos de cores. Quer dizer, existem alguns tons de verde que ele chama de tons de vermelho ou marrom. E alguns tons de vermelho ou marrom que ele chama de verde. Dá para perceber isso aí? Por quê? Ele se mantém afirmando que esta cor aqui, por exemplo, põe esse aqui fica um vermelho, ele está vendo como verde. Ele fala, ah, isso aí é verde. Porque ele nunca fala que isso aqui é roxo. Ou cor de laranja. Porque ele nunca confunde com outras coisas. Porque a falha perceptiva dele é tão restrita. Por que ele nunca chama isso de azul? Não. Não, porque o azul ele percebe tal como o azul é. E é assim que ele descobre que ele não está percebendo a cor das coisas como elas são. Porque algumas cores ele percebe como elas são. Você entendeu? Você aprendeu a cor do céu na escola ou olhando para o céu? Não, as cores. As cores você vai aprendendo na escola, né? O seu pai ensina. Então. Os nomes das cores, você quer Sim. dizer? Opa, peraí, vamos deixar distinto. Os nomes das cores, você aprendeu com alguém. Exato. Mas as cores você aprendeu olhando as coisas. Sim, você Não é isso? Mas o grande problema que eu vejo é a nomeação da coisa em si. Quando você arrumeia. Veja bem, olha só. Quando? Você sabe perfeitamente a diferença entre a cor do céu e a cor disso aqui, não sabe? Não. Opa! Não é que você aprendeu. Você sabe que é essa diferença ou não? Tem uma diferença do azul e essa cor. Esquece o nome. Isso aqui é da mesma cor que o céu ou de outra cor? Depende do dia, do céu. Tá bom. E ele tá dessa cor aqui. Vai lá. Então é o seguinte. Peraí. Vamos. Não, é simples. Tem jeito de resolver. Tem jeito. É o seguinte. Isso aqui. É da mesma cor que isso aqui ou não? Não, rapaz. Não é. Não é da mesma coisa, né? Não. Esse aqui e esse aqui são de cores diferentes, não é? Você sabe disso. Isso aí ninguém te ensinou. Isso aí você percebe. Entendeu? Não, o nome, você pode falar, o nome desse aqui é verde, o nome daquele ali é branco. O nome você aprendeu com alguém. Porque a linguagem é um fenômeno exclusivamente humano. Então você tem que aprender de um outro ser humano. Se não tiver ser humano, não existe linguagem. Entendeu? Mas a cor não, mesmo que não tiver ser humano, a cor continua existindo. Hoje a linguagem é para comunicar. Exatamente. Mas você pode se comunicar com outra pessoa sem entender necessariamente com a linguagem. Sem ser com a linguagem falada. Falada. É com outra linguagem. Mas a linguagem falada que nós falamos. Você pode entrar em comunhão. Você pode se comunicar. Opa! Olha só. Veja bem, quando você fala entrar em comunhão com um determinado fato, usando mais ou menos no mesmo sentido da comunicação da linguagem, Você está usando a mesma palavra em dois sentidos muito diferentes. E é isso que dificulta a gente definir as coisas como elas são. Nesse ponto, a gente precisa falar a mesma linguagem, então, entender, né? Exatamente. Né? A minha linguagem é simples. Né? Isso aqui é da mesma cor que isso aqui ou não? Não. Não. E isso aí, que isso aqui tem uma cor e esse aqui tem outra cor, ninguém te ensinou. Não é isso? Agora, se você não percebesse nenhuma cor, suponha que você fosse cego ou que você só visse as coisas em tons de cinza. Se ninguém visse nenhuma, você não visse nenhuma cor, e eu te dissesse, olha, então você é completamente cego, eu dissesse, o papel é branco e a mesa é azul. Aí você depende exclusivamente do meu testemunho. Aí você aprende que o papel é branco, e a mesa é azul. O daltônico, ele é assim com alguns objetos. Como tem alguns objetos cuja cor ele não capta, para esses objetos você tem que ensiná-lo a reconhecer a cor. Só alguns. Para os outros todos, ele capta as mesmas que a gente. E ninguém precisa ensinar. A gente só ensina para ele, evidentemente, como ensina para todo mundo, o nome da cor. É que nem assim, olha, quem te ensinou qual é a diferença entre gato e cavalo? É simples, a percepção, a captação de gato e cavalo que ensinou essa diferença. Não é assim? O nome, os nomes, só podem vir depois da captação. Eu só posso dar um nome de azul aqui e de branco aqui, porque já existem duas cores diferentes que são captadas. Não é isso? Se eu chegasse, não, só tem uma cor, essa aqui. Essa aqui chama branco e essa aqui chama azul. Quer dizer, tá bom, nós temos dois nomes para a mesma coisa. Branco e azul é a mesma coisa, tem dois nomes diferentes. Isso, como sei lá, névoa e neblina. Está claro isso aí? Quer dizer, o aprendizado dos nomes é posterior à captação das diferenças. A captação das diferenças não é ensinada. Ela é percebida, exatamente, ela é captada. Eu olho o céu e capto no céu uma cor. Depois eu olho para as folhas da árvore e capto outra cor. E aí chega alguém e fala para mim, olha, a cor do céu se chama azul, a cor das folhas se chama verde. Aqui é azul, isso é verde. Isso é um processo posterior. Eu só posso aprender os nomes porque eu captei as diferenças. Não é isso? Veja bem, se eu nunca captasse nenhuma diferença, eu não ouviria de modo diferente dois nomes diferentes. Como eu poderia te ensinar, olha, que o nome disso aqui é azul e o nome daquele é branco? Se você capta o som azul exatamente igual ao som branco. Se você não captou a diferença entre esses dois sons. Entendeu? Essa captação é totalmente anterior. Essa captação não é uma imposição cultural posterior. Essa é a captação das notícias das coisas. As coisas apresentam notícias da existência delas o tempo todo. Umas a gente capta, outras não. Não é isso? Então, por exemplo, se tivesse um cachorro ali, né, ele estaria captando o batimento cardíaco de cada uma das pessoas aqui. Ele tem uma noção suficiente para isso. É uma notícia das coisas, das pessoas que estão aqui, que ele capta e a gente não. Essa notícia não depende de nenhuma formação cultural. Essa notícia não é uma criação mental. Está quase, hein? Se essa notícia fosse uma criação mental, eu poderia recriá-la, eu poderia destruí-la e recriá-la a meu bel prazer. Eu poderia, por exemplo, a partir de agora eu vou simplesmente agir como se o que é branco é da mesma cor que o que é azul. Porque branco e azul são criações mentais, então branco e azul é a mesma cor. Para mim, branco e azul é a mesma cor. Então eu vou usar uma meia branca e uma azul e estarei usando meias da mesma cor. Eu posso fazer esse exercício quando eu quiser. A cor das meias não vai mudar. Está claro, hein? Veja bem, é fácil a gente atribuir aos outros seres humanos um poder sobrenatural de nos condicionar. Mas eles não têm tanto poder assim. Em geral, os seres humanos têm mais ou menos o mesmo poder que os outros seres humanos. Em termos de poderes naturais, todo mundo é mais ou menos igual. Ficou claro para vocês? A cor da mesa, a da mesa, não é da pessoa que te ensinou o nome da cor da mesa. Você pegou o nome porque você captava uma cor diferente das outras. Tanto que, veja bem, a gente capta, inúmeras vezes, a gente capta diferenças cujos nomes a gente desconhece. Você conhece o nome de todas as cores que você percebe? Não. Não é isso? Você conhece o nome de todos os sabores que você quiser? Identifica? No entanto, você os identifica? As diferenças estão captadas? Está claro, hein? Então, além da captação, existe o quê? Uma reverberação ou um eco, uma resposta subjetiva à captação. Quer dizer, você vê as cores e algumas te agradam e outras te desagradam. Você gosta de umas e desgosta de outras. Não é assim? Aí também é muito comum a gente pensar, ah não, foram outras pessoas que me condicionaram a gostar disso e não daquilo. Mas qualquer pessoa que tem irmãos e irmãs sabe que não funciona assim. Até porque os pais tentavam convencer todos eles a comer a mesma coisa, as mesmas coisas. Uns gostavam de umas coisas, outros gostavam de outras. Que essa resposta emocional à coisa também era variável de cada um. Há uma diferença. A resposta pode, em ampla medida, ser treinada. A resposta pode ser reeducada. Não é isso? Você pode aprender a gostar de coisas que você não gostava e aprender a desgostar de coisas que você gostava. Não é assim? Está claro, hein? Por quê? Porque há diferença da cor ou do sabor, que eram antes presenças espaciais e se tornaram, no ato da captação, presenças não espaciais, o sentimento, a emoção, o desejo, a inclinação, a preferência, ela desde o começo foi um objeto não espacial. A preferência só existe de modo não espacial. Não é assim? Vocês podem pegar assim, não, isso aqui é tristeza. Isso aqui é desejo. Não dá para pegar, não existe um objeto, tá, fora da mente, que seja um estado emocional ou sentimental. É isso? O gosto, desgosto, alegria, tristeza, inclinação, a atração, aversão, né? Tudo isso só existe na mente, no sujeito não espacial. Tá claro, hein? Pois bem, isso significa que os sentimentos, as respostas, as modulações emocionais, tá, as coisas que você percebe, ou imagina, ou recorda, são o primeiro conjunto de atributos pessoais do sujeito. Ele falou, pessoa é o sujeito não espacial. A gente achou um primeiro atributo que é por si mesmo não espacial. São as emoções. As emoções e sentimentos, elas só existem nesse sujeito não espacial e fazem parte dele. Então, essas emoções são uma característica pessoal. Não é isso? A percepção também. Mas a percepção tem sua origem. Ela pode se originar, exatamente, ela se origina num ente não pessoal. Então a percepção, ela é um ato de transição, é uma transição do não pessoal para a pessoa. Bom. Diante das suas preferências, o que acontece? Então você lembra, você come uma coisa hoje, gosta muito, daqui duas semanas você lembra dela. Você vai no restaurante hoje, gosta muito do que você comeu lá, e daqui duas semanas você recorda o restaurante, tá? E sente desejo de ir para o restaurante. Não é isso? Diante desse desejo, existem diversos cursos de ação. Não é isso? Por exemplo, você pode pensar, pô, tomei esse dinheiro, deixa eu chamar uns três amigos, a gente vai lá e eu filo a boa com ele, ele fala para mim, ou não, vou trabalhar e ganhar dinheiro, não, vou esperar o meu salário que vai vir na semana que vem. Não é isso? Quer dizer, diante de uma inclinação, ou você simplesmente, não, agora eu não tenho tempo para isso, esquece isso aí, deixa esse desejo para lá. Não é isso? Diante de qualquer desejo, existem inúmeros cursos de ação, existem vários cursos de ação que podem ser tomados. Onde estão esses cursos de ação? Eles estão no sujeito. Veja bem, o curso de ação realizado, ele está no sujeito não espacial e num objeto espacial. Quando eu pego a água e tomo aqui, ela está tanto no não espacial quanto no espacial, não é isso? Mas quando eu estou fazendo isso, tomando isso, na medida em que eu estou fazendo a coisa, só uma coisa pode ser feita. Eu não posso tomar a água e não tomar a água ao mesmo tempo, não é isso? Mas eu posso apresentar na minha mente, antes de tomar a água, simultaneamente a possibilidade de tomar a água ou de não tomar a água. Está claro, hein? Isso é outra característica, então, desse sujeito não espacial. Outra característica da pessoa. A possibilidade de apresentar-se, apresentar para si mesmo, né, vários cursos de ação em relação ao mesmo estado emocional ou à mesma situação externa. Quer dizer, diante de uma questão, ou de um problema, ou de um desejo, ou de, de uma situação qualquer que exige a sua ação, você primeiro percebe na sua mente que existem vários cursos de ação possíveis. Você pode fazer uma coisa, ou outra, ou outra, ou outra, ou outra. Não é isso? Você pode até decidir não fazer nenhuma. Está claro que essa variedade só é possível para o sujeito não espacial, quer dizer, não é possível você ir no restaurante, né, hoje com o dinheiro dos seus amigos e você simultaneamente espera para receber o seu salário, e você simultaneamente apaga da sua mente ou desiste da ideia de ir para o restaurante. Você não pode fazer as três coisas ao mesmo tempo. Você não pode realizar todas elas, porque a realização envolve elementos espaciais. É desse fenômeno que o Weber vai tirar o palco de utilidade das consequências? Uhum. A ideia é todo esse transformando no palco de utilidade das consequências. Exatamente. Você pode, antes de fazer, perceber, eu posso fazer assim, posso fazer assado, posso não fazer assim, posso não fazer assado, posso fazer assim. Não é isso? E você pode comparar esses cursos de ação. Sempre baseado em experiência, também. Já experienciou? Não, veja bem, não, ele pode usar. Para avaliar se tivesse possibilidade de ação, experiências passadas, ele pode imaginar experiências futuras, ele pode ouvir narrativas das experiências de outros. Existem muitos mecanismos pelos quais ele pode avaliar e decidir, tomar uma decisão. O que importa, por enquanto, é que ele pode se apresentar mentalmente os diversos cursos de ação. Enquanto os cursos de ação estão na mente dele, ele não está pré-determinado a um ou ao outro. Ele não tem que seguir um ou outro. Está claro, hein? O que mais pode acontecer com esse sujeito? Então ele pode, por exemplo, diante de vários cursos de ação, escolher um, pensando que vai obter um resultado. Aí ele segue aquele curso de ação e não obtém o resultado esperado. Aí ele se pergunta, por que a ação não resultou no meu objetivo? Aí ele pode o quê? Refletir acerca do objetivo da ação, entender o que foi a ação, entender o que é o objetivo e perceber a incompatibilidade entre uma coisa e a outra. Não pode? Está com a gente? Isso quer dizer que são atributos pessoais. Primeiro, os tipos de sentimentos que você tem diante dos tipos de situações. Quer dizer, os seus padrões sentimentais e motivos são atributos pessoais, são características pessoais. Segundo, os cursos de ação, os tipos de cursos de ação que surgem na sua mente, tá, diante das diversas circunstâncias, e as suas escolhas frequentes. Está claro isso aí? Terceiro, o seu entendimento, o conhecimento de cada uma das situações, coisas, objetos que se apresentaram na sua mente ou fora dela, também são atributos pessoais. Quer dizer, o tipo de coisas que você entende e a frequência com que você entende, ou a facilidade e dificuldade com que você entende, também são atributos pessoais. Por quê? Porque sentir, escolher e entender são três coisas que só se dão no sujeito não espacial. Está claro, hein? É o seguinte, 2 minutos que eu vou no banheiro. Quem quiser pegar café, pega, para dar uma acordada. É, agora vai.